But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds. Actually, he says a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca that has many things in common with your programme. Has tuned into your programme today for some Strokes. Tá bom pra gente, Nandão? Yeah! A cronologia é mais ou menos a seguinte. A versão original dessa música, Free Nelson Mandela, foi lançada pelo Special AKA, do seu queridíssimo amigo Jerry Dammers, sócio-fundador do The Specials, em 1984. Esse aqui ao fundo é um remix que parece que foi feito ontem, mas foi feito em 1988, meu amigo, há 20 anos, pelo Jerry Dammers. O Nelson Mandela voltou a ser um homem livre depois de décadas vendo o sol nascer quadrado em 1990, 6 anos depois da versão original de Free Nelson Mandela, o que foi um petardo violentíssimo para que ele tivesse uma campanha, né, planetária de liberdade. E depois foi presidente da África do Sul de 94 a 99, um símbolo do Ronca Ronca, sobretudo da nação ronqueira, né, Nandão? Mais adiante vamos falar da África do Sul, tem um negócio de uma Copa do Mundo que vai acontecer por lá, né? Muitas promoções hoje? Parece que sim, né? Muitas. E a curadoria? A curadoria já formatou a perguntinha que tem a ver com terça-feira passada. Sim. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, esse um que orienta desorientando, o Ronca Ronca do dia 23 de setembro de 2008. Ronca, ronca. FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Falta alguém no banco que nos diga a verdade. Falta alguém na TV. Faltou. Esse aí, ao fundo, é o Instituto, com a participação de vários convidados no vocal principal. Lembrando que estamos para toda a galáxia em oifm.com.br e ao vivo pela frequência modulada para Belo Horizonte 93.9, Fortaleza 101.7, Recife 97.1. Estou falando de rádio mesmo, tá? Esse mico-leão dourado que a gente insiste em manter vivo. Rio de Janeiro 102.9, São Paulo 94.1, Uberlândia 101.9, Vitória Vex 105.7. E Nandão, hoje é uma noite histórica para o Ronca Ronca, porque o Jumboteco, a nossa nave-mãe, recebe uma novíssima torcida, numerosa, frenética, descabelada, tá ligado? É uma torcida mesmo, né? É, vamos dar as boas-vindas? Vai. Então, a partir de hoje, toda terça-feira, Santos, na frequência 102.1, completamente anexada ao FM, ao Ronca Ronca. Vou repetir as frequências: Belo Horizonte 93.9, Fortaleza 101.7, Recife 97.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos, chegando hoje, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe com a gente. É brincadeira, meu amigo. Santos 102.1, São Paulo 94.1, Uberlândia 101.9 e Vitória 105.7. E como o Santos fica a meia hora com engarrafamento de São Paulo, nós temos duas promoções hoje. A primeira hora nós vamos falar agora. A segunda hora, de 11 à meia-noite, nós vamos colocar na roda, e aí priorizando o pessoal do Rio de Janeiro, ingressos para o Justiça, como gostam os franceses, aqui no Circo Voador, e para nossos amigos do Rabotnik, quinta-feira, o Justiça, sexta-feira no Circo Voador, e o Rabotnik, quinta-feira, é no Oi Futuro. Essa primeira hora agora, de 10 às 11, nós vai entrar um outro hino aqui agora, hein? Tem ideia, mais ou menos, de qual é? Do 15 de Piracicaba. Ih, rapaz, a nossa correspondente do tempo lá em Salvador deve estar feliz agora. Conhece? Bahia, Bahia! Somos da turma tricolor. Somos a voz do campeão. Somos do povo ultramor. Ninguém nos vence em vibração. Dá pra cantar junto, hein? Vamos avante, esquadrão. Vamos, serás o vencedor. Bahia! Bahia! Mas enfim, de 10 às 11, nós começamos hoje, exatamente na edição de hoje do Ronca Ronca, uma parceria bacana com o Estúdio SP em São Paulo. Então, como eu disse, quem está em Santos pode chegar em meia hora com engarrafamento a São Paulo. Então, toda terça-feira nós vamos colocar na roda 5 ingressos duplos para determinada apresentação. O Estúdio SP é um lugar super bacana. Já teve lá, Nandão? Ainda não. Eu vi o Vanguard lá, e que recebe os principais nomes da música brasileira, DJs interessantes, enfim, um lugar que fica ali na Rua Augusta, de frente com uma loja de disco bacana pra caramba, Discomania, enfim. Então, toda terça-feira a gente vai colocar na roda, como eu disse, 5 ingressos duplos para alguma apresentação lá no Estúdio SP. A que nós vamos colocar hoje é do nosso amigo de muito tempo, Lucas Santana, que já fez vários programas com a gente, junto com o Instituto, que nós tocamos ainda agora, está aqui no fundo. Falta alguém no banco que nos diga a verdade. Instituto e Lucas Santana, quinta-feira no Estúdio SP. Não. Sábado, dia 27. Perdão. Quinta-feira depois, na segunda hora, o Robotnik e sexta, o Justice. Sábado, então, Lucas Santana e o Instituto no Estúdio SP. Então, como terça-feira passada, Nandão, nós levantamos aqui a peteca dos músicos que a gente mostra aqui, os intérpretes, que são subestimados, né? Pessoas que têm um grande talento, tiveram um grande talento, mas não foram reconhecidos ao longo do tempo. A curadoria de perguntinha formatou essa perguntinha para a nossa audiência hoje. Todo mundo participa, mas quem de São Paulo Santos participar, coloque, né? Eu quero fazer parte da promoção do Instituto com Lucas Santana, sábado no Estúdio SP. Então, o que a gente quer saber é o seguinte: dois nomes internacionais e dois nomes nacionais que você acha que foram subestimados esses anos todos, ou que são ainda literalmente esquecidos. Tem um negócio, tem uma tênue linha aí entre subestimado, obscuro, esquecido, né? Se for interpretar a fundo mesmo, cada uma tem, né, vai para algum lugar. Mas enfim, a gente quer saber dois nomes nacionais e dois nomes internacionais que você acha que são subestimados hoje. Foram subestimados há 50 anos atrás. Enfim, gente que tá aí por baixo do angu. E direi, ainda não será dessa vez, mas eles te aguardam no banco. Por exemplo, o próximo, no Ronca Ronca, não tem nada disso, exatamente contra essa maré. Quinta-feira passada nós demos com 38 anos de subida dele para bater papo com Cartola e... Jimi Hendrix? É, ele mesmo. Scream, you're a disgrace. And she slams the door in his drunken face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn a garden green. And so castles made of sand fall in the sea eventually. A little Indian brave who, before he was 10, played war games in the woods with his Indian friends. And he built a dream that when he grew up he wouldn't be a fearless warrior Indian chief. Many moons passed, and more the dream grew stronger. Till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea eventually. Was a young girl whose heart was a bound, cause she was crippled for life, cause she couldn't speak a sound, and she wished and prayed she could stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the edge of the shore, and to her legs she smiled, "You won't hurt me no more." But then a sight she never seen made her jump and say, "Look, a golden winged ship is passing my way." And it really didn't have to stop, it just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea eventually. Oi, FM. Muito bem, deixa eu botar assim um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Eita, só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não, não. Não vem com sacanagem comigo. Não, não. vem com sacanagem? Que eu sou honesto, hein? Imagina essa fofa falando isso pro Jimi Hendrix, cara, hein? Você viu lá o filme Groups, né? Viu o que, que ele fazia, né, cara? Ele ataca fogo, né? Não vem com sacanagem que eu sou honesta pro Hendrix, maluco. Enfim, vamos a todas as informações. Já passamos a perguntinha. Dois nomes nacionais e internacionais que a nossa torcida julgue terem sido ou que sejam realmente hoje em dia nomes subestimados por todo mundo, né? Mídia, compradores de disco, enfim, todo mundo. Então vamos lá. Rádio. Rádio, né? Rádio, é a rádio. Né? Temos 5 ingressos duplos para Instituto e Lucas Santana, sábado, no Estúdio SP. Repetindo, quem de São Paulo ou de alguma cidade por perto quiser participar, diga, né? Estou participando da promoção, mas quero ir ao show do Estúdio SP, do Lucas e do Instituto. Sim. Aí você participa como, querido? Isso. Hein? Através do nosso site, do efm.com.br, selecionando Fale Conosco Rio de Janeiro, responda qual ser, né? Artista, a música, enfim, você acha que está sendo subestimado? São dois nacionais e dois internacionais. Certo. E lembrando que na segunda hora do programa, ingressos para o Justice e para o Robotnik, a perguntinha é a mesma. A curadoria trabalhou freneticamente nos últimos dias para formatar. Beleza. Então, essa indagação. De agora até às 11, isso. Valendo 5 ingressos duplos. 5 pares para Instituto e Lucas Santana, lá no Estúdio SP. Na Rua Augusta, 591, ali no centro de São Paulo. Eu namorei a menina da Rua Augusta, né? Você sabe. Nandão, repete mais uma vez o endereço da UFM para nossa torcida participar, por favor. No nosso sítio virtual, efm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro. E participe, Lucas Santana. Sábado, dia 27, lá no Estúdio SP, Rua Augusta, 591. Maiores informações no Estúdio SP, estúdio com S, sp.org, certo? Certíssimo. Esse aqui é o novíssimo disco do Stereolab. Ronca, ronca. Oi FM. Abra a porta! Abra a porta! Esse é o fundo Stereolab, no seu novo disco, intitulado Chemical Chords. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. Oi, é. Essa é a Laetícia. Sabe... uma das muitas filhas do nosso amigo Gensirico, né? Uhum. O nome dela é Laetícia por causa da fofa aqui do Stereo Lab, sabia disso? Laetícia? É. Tô sabendo agora. Bom, promoção no ar. 5 ingressos duplos para sábado no Estúdio SP, Lucas Santana e o Instituto. Participa todo mundo e quem for de São Paulo ou de perto da cidade, diga que quer fazer parte do sorteio desses 5 ingressos duplos. A perguntinha é... aliás, a curadoria já tem uma outra para terça-feira que vem. A gente quer saber... vai sair de férias, é isso, curadoria? Vai passar um tempo ali em Iguabinha, se refrescando ali. Hoje, a gente quer saber da nossa audiência dois nomes nacionais e dois nomes internacionais subestimados por todo mundo, pelo Landão, por mim, pela Brigada Antifogo aqui do prédio da UFM, pelas gravadoras, pelas rádios, pela... enfim... pela torcida do Santos, né, que começou o programa hoje. Qual é o endereço para a participação, Nandão? Só chegar no nosso site, no efm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro, e participe, dê sua indagação. E se você quiser participar dessa promoção até às 11, para o show do Lucas Santana lá no Instituto, com a participação do Daniel Ganjamin, enfim... diga, eu quero participar da promoção. E aí mande seu nome completo que a gente vai entrar em contato. Só para dar mais uma vez o site, que é bem legal o site do Estúdio SP, vale a pena. E tem a programação completa lá. Exatamente, www.estudiosp.org. Dá uma conferida lá que o site é bem legal. E quem parece já está com um passaporte carimbado para uma apresentação lá em novembro é o Bonnie Prince Billy, que a gente vem mostrando aqui. Aliás, eu tô devendo o novíssimo disco do Bonnie Prince Billy. Ele virá ao Brasil e passará pelo Estúdio SP em novembro. Mas enfim, essa história de subestimado, esquecido, obscuro, foi alavancada terça-feira passada quando Ed Mota participou do programa pelo telefone. E citamos vários nomes aqui, fizemos, né, um pedaço grande do programa com os Small Faces no fundo. Né, e a gente comentando como uma banda tão importante como os Small Faces, criada pelo Steve Merritt e pelo Ronnie Lane, conseguiu ser afastada, né, do que as pessoas que gostam de música, de rock and roll, preferem hoje. E eles realmente iniciaram um tipo de som, um tipo de interpretação que veio na frente de todo mundo, de Stones, Led Zeppelin, enfim, dessa rapaziada mais conhecida. E o Ed citou um nome da música brasileira que é um monstro, um gênio espetacular, que pouca gente fala, sobretudo nesses 50 anos de Bossa Nova, nosso queridíssimo Johnny Alf. FM. Ronca, ronca. Reclamar por aí, eu não vou mudar meu modo de pensar. Vejo nosso amor ser assim, muita opinião, pra levantar em confusão. Você quer passar por bem, e diz que a bossa não vale bem tem. Bebida sopejava e chopei, e quer que eu seja snob também. Sempre fui assim e não vai ser você que vai mudar meu modo de gostar. Quanto ao nosso amor, é melhor conservá-lo assim. Amor de lá e amor de cá, mas desista de querer meu repertório modificar. Balada em lá bemol, guarde pra si. Mas quanto a mim, bela tem a dó, bossa só. O nosso amor ser assim, muita opinião, pra resultar em confusão. Você quer passar por bem, e diz que a bossa não vale bem tem. Quem vive a sopejava e chopei, e quer que eu seja snob também. Sempre fui assim e não vai ser você que vai mudar meu modo de gostar. Quanto ao nosso amor, é melhor conservá-lo assim. Amor de lá e amor de cá, mas desista de querer meu repertório modificar. Em lá bemol, pode pra si. Mas quanto a mim, vê lá, tem a dó, bossa só. Oi, FM. O negócio é curtir o som sensacional do Style. Ronca, ronca. Anger. Yare yare, go me. Yare yare, go me. Yare yare. quini, yare yare, dira tanta. Yare yare, mongo quini, yare yare. Ua nella cortina, e no hay na, mama. E no hay na, papa. E no hay na, negara. E no hay na, la llevo al cine. E no hay na, le pago el cuarto. E no hay na, le doy dinero. E no hay na, le doy besito. Y ya tengo mi tática de mi vida, no me llores, mi niñita, mira, maya, que me muero, no me llores, mira, que me gozo, mira, tu tata, no, no, mamá, mamá, negra, por conversadora, negra, toma, tiro, tata, que saboroso es la rumbita, mamá, negra, y no hay nada. Oi FM. Ronca, ronca. Me ajude, pelo amor de Deus. Peço seu voto. Vote consciente. Confirmadíssima a chegada dessa turma mais uma vez ao Brasa. Michael Stipe e seus Blue Caps. Dia 6 de novembro em Porto Alegre, 8 no Rio de Janeiro, 10 e 11 em São Paulo. Vai lá? Opa! De novo, né? E o pessoal tá chegando aí no João Boteco, Nandão? Tá, muita gente. Zanabria. Hein? Galgando parâmetros, é né? É verdade. Marcos Passarinho, nosso grande Felipe Ornelas. Porra, o Felipe é um espetáculo, cara. Nosso ouvinte de muitos anos. É mesmo? Muitos. Chico Dub. Daqui a pouco falaremos, né? Gerente da Vasconha, né? Meu brotherzaço, meu camaradaço, Chico. É, Selvagem da Ilha. A gente podia colocar em prática uma ideia antiga pra caramba, como todas elas, que a gente não realiza, né? E armar a saída aqui da frente da rádio, um carrinho, uma van, pra todo mundo ir cruzar os bigodes com Michael Stipe, seus Blue Caps. A gente pode ir até São Paulo, inclusive. É verdade. Rapidinho. É. Dá uma parada ali no estúdio. Toma uma Guaraná. Esse é o R.E.M. de muito tempo atrás, né, meu amigo? Aliás, a lista completa do programa, você se depara com ela amanhã em oifm.com.br, www.oifm.com.br. Deixa eu falar, Ed, o que você acha desse som aí? Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina. Assim. Legal, legal, obrigado. É. Mas quando esse cidadão que falou de piscina, um conhecedor de piscina, né? Bota de novo, Nandão, por favor, pelo amor de Deus. É absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina. Assim. Também acho. Quando ele esteve aqui terça-feira passada também, nós falamos sobre esse negócio da criação de música, né? De como que o artista, o músico, consegue chegar perto de seu público. E um dos principais nomes nesse saco, nessa gaveta, saco no bom sentido, lógico, nessa gaveta que fica melhor, é... Subiu há poucos dias para conversar com o Cartola e agora com o Hendrix, que nós mostramos ainda agora no Ronca Ronca. Sim. O cidadão Norman Whitfield, algumas músicas dele. Pelo sim, pelo não, vote na Rose do Salão. Has grown cold, as if someone else controls your very soul. I fool myself long as I can feel the presence of another man. It's there when you speak my name, it's just not the same. Ooh, baby, I'm losing you. It's in the air, it's there. Reflection of a face I see. I'm hurting, downhearted, and worried, girl, 'cause that face doesn't belong to me. Oh, it's all over your face, the one's taking my place. Ooh, ooh, baby, I'm losing you. You try hard to hide the emptiness inside. Ooh, I can tell. Alô, alô, rapaziada do meu Brasil. Quem está falando aqui é o indefectível Lobão. Estou sempre aqui com a orelha colada no Ronca Ronca, ouvindo Maurício Valadares e suas verdadeiras pérolas e pedradas. É isso aí, rapaziada. Um abração. Pérolas e pedradas, quem fazia era Norman Whitfield, como duas que nós mostramos aqui agora, na interpretação do Temptations. I'm Losing You tem uma versão espetacular com Rod Stewart, enfim, ele foi gravado por todo mundo, né? Se entrar no allmusic.com, colocar Norman Whitfield, vem mais ou menos umas 150 páginas só de I'm Losing You. Of a face I see. I'm hurting, downhearted, and worried, girl, 'cause that face. Mas o Felipe passou uma informação espetacular pra gente, Nandão. É verdade, hoje é aniversário de Dr. Bruce Springsteen. E também de Ray Charles, meu e brother. Dele, né? E do próprio Felipe. Espetáculo, hein, rapaz? Fazer aniversário no dia de Bruce Springsteen e Ray Charles. É verdade. Pô, Felipe, o programa de hoje é dedicado a você. É, lamentavelmente ou não, você tem, junto dessa homenagem, nossa audiência em Santos, que é gente para dedéu. Mas você vem na frente, Felipe, vem na frente puxando a rapaziada. Ronca Ronca é teu hoje, hein, maluco? Mas tocar Bruce Springsteen ou Ray Charles para o Felipe seria chover no molhado. Como o Felipe é um cara engraçado pra caramba, com um bom humor espetacular, Felipe, segura. O FM. A galinha pôs um ovo azul. O fato causou sensação. O galo não foi na conversa, no dia seguinte matou o pavão. A galinha pôs um ovo azul, o fato causou sensação. O galo não foi na conversa, no dia seguinte matou o pavão. Papagaio quando fala é um caso sério, descobriu o mistério que havia na questão. E foi dizendo a galinha é a culpada, ficou emocionada com a beleza do pavão. Papagaio quando fala é um caso sério, descobriu o mistério que havia na questão. E foi dizendo a galinha é a culpada, ficou emocionada com a beleza do pavão. A galinha pôs um ovo azul, o fato causou Oi, sensação. Oi, FM, Ronca. O galo não foi na conversa, no dia seguinte matou. Used to consider myself to be an open book. While you were busy keeping score of the time I took. Now I don't know if you do much reading or how many moments I keep you keeping, but if it makes you feel like a better person, leave me alone. Preciso eleger meu vereador. Me ajude a ser eleito. Muito obrigado. É, tem um Pederneiras aí, Nandão, assim de bobeira, não? Pederneiras, é? Grande Pederna. Essas mais de mesa. Uhum. Aqui do lado, Pederneiras. Certo. Aqui, por exemplo, tem... Tinha. É... Ai, ai! Repetindo que a lista completa de hoje, amanhã, em www.oifm.com.br. O programa de hoje marcando a chegada de Santos, a corrente OFM. Quem chegou agora, o João Boteco, já perdeu o hino do Santos, com o qual a gente deu as boas-vindas à nossa novíssima audiência. Demais isso aí, hein? É, meu amigo. A gente vai à Bolívia? Pô, a Bolívia não, meu camarada. Ah, não? Não, você vai fazer o que na Bolívia? Bicho pegando lá, meu camarada? Que vamos que então isso? Falar da promoção. Quantos minutos ainda pra promoção? Acabou, né? É, acabou. Acabou agora, mas vamos dar só uma. Vamos dar 10 minutos pra promoção. Beleza, no break. É, pra rapaziada que está em São Paulo, Santos ou alguma cidade ali por perto, captando o sinal da UFM. Temos 5 ingressos duplos para o estúdio SP. Apresentação sábado agora, do Lucas Santana, junto com o Instituto. 5 ingressos duplos a quem participar da promoção e responder a perguntinha. Queremos saber dois nomes nacionais e dois nomes internacionais que sejam subestimados. Artistas espetaculares que não chegaram à luz como deveriam. Participação monstro da nossa torcida, né? É verdade. Então, se você pode chegar ali no Estúdio SP no sábado, você diga, quero ir ao Estúdio SP. Nós vamos sortear 5, cada um com ingresso duplo. E lembrando que a gente vai à Bolívia, a gente volta, dá mais 5 minutos com essa promoção para o Estúdio SP e a gente volta com ingressos para Justiça e Rabotnik. Justiça, sexta-feira no Circo Voador, no Rio de Janeiro, e Rabotnik no Oi Futuro, quinta-feira, aqui no Rio de Janeiro. Mais uma vez o endereço, Nandão, para a participação da nossa torcida. Só chegar no nosso site, no efm.com.br, selecione Fale Conosco Rio de Janeiro, diga que quer participar da promoção e responda a pergunta. Lembrando que valendo 5 ingressos duplos, Lucas Santana, Daniel Gajamem, Estúdio SP, ali na Rua Augusta, 591, no centro de São Paulo. Vamos dar uma subidinha? Oi, FM. Maurício Valadares. Aqui quem tá falando é teu parceiro Marcelo D2. Tamo junto, hein, compadre. Já é. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra Ronca para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Thank you. makoneni, efeni na tambama, itole makoneni, ukulu mage kamalami, ukulu mage kamalami, efeni na tambama, itole makoneni, efeni na tambama, itole makoneni. Olá a todos, aqui quem tá falando é Lúcio Maia, da Nação Zumbi. Estamos aqui no Ronca Ronca, ouvindo esse som classe A. Abraço. É muita pressão no turbo, meu amigo. Começamos o programa com Free Nelson Mandela, um clássico absoluto do Special AKA. Demos uma cronologia rápida, né? Do lançamento, o disco, a liberdade do Nelson Mandela, ele presidente, não sei o que, blá blá blá. E daqui a algumas semanas tem Copa do Mundo lá, na terra dele, na África do Sul. E esse disco aqui ao fundo pode ser até uma perguntinha da nossa curadoria. Assim, pra gente saber da nossa audiência. As 10 principais compilações do planeta. Com certeza absoluta, na lista final, estará essa uma aqui ao fundo. O indestrutível ritmo de Soweto. 12 músicas, meu amigo, mas de tirar pica-pau do oco mesmo. Como é que tá nosso amigo Obama? Quais são as últimas dele? Já que a gente colocou a música lá da área dele. Grande Quênia. Grande Quênia. Porra. Nunca foi? Se ele for pro Toninho... Que eu espero que... Ele já mandou, né, a mensagem pra gente. Não, rapaziada aí do Ronca Ronca, obrigado aí pela força. Né? Pela Mas acho que ele não ganha, cara. Obrigado aí pela forca. Sabe que tem gente falando que se ele ganhar pode tomar um caroço de azeitona, né? Um tesouro sem asa. Um sapeca iaiá. Tesouro sem asa se ganhar, mano. Ih, é Sabe mesmo. Como é que é lá, né? De novo, é. Pois é. Não, mas não vai ter esse negócio, não. Ele vai levar, ele vai levar, cara. Deus quiser. Vai levar e vai chegar aqui no Ronca Ronca pra agradecer a nossa torcida pela pressão, pela cobrança, né? É verdade. E por colocar a música do Quênia nas paradas, né? E depois com a Copa do Mundo, essa rapaziada aqui de Soweto e adjacências também vai pro Top 10. Bom, a promoção com os ingressos pro Estúdio SP... Já picou a mula, terça-feira que vem, o Ronca Ronca volta a fazer essa tabelinha com o Estúdio SP, com outro show espetacular. A rapaziada que participou para o show, aguarde um contato imediato de Nandão amanhã. Yeah. E a partir de agora, a gente coloca duas promoções no ar para o Rio de Janeiro. Certo. Quinta-feira, no Oi Futuro, Rabotnik, e sexta-feira, no Circo Voador, Justiça. Nós temos, presta atenção, hein? Nós temos 4 ingressos duplos para quinta-feira no Oi Futuro e mais um pacotão. É verdade. Tem aí os mimos? Tem, é claro. Diga lá. Então é isso, promoção do Multiplicidade com Rabotnik, grande banda dos nossos amigos. Ele meio binário, né? Coisa e tal. Total. Rabotnik no Oi Futuro, quinta-feira agora, dia 27, às 7h30 da noite. É cedinho, hein? Desculpa, dia 25, né? Perdão. Quinta-feira agora, cedinho, 7h30 da noite. É, exatamente. 5 ingressos individuais para o show. Peraí, que... mudou tudo então? 5 ingressos individuais com os mimos. Não, não é isso não, cara. É, tá aqui, a curadoria... tá aqui. Tá aqui, a curadoria Vasconha. Vamos passar por cima da Vasconha e vamos priorizar o componente do Rabotnik. Sim. Então são 4 duplos. Ok, 4 duplos. Vamos recomeçar a bagaça. Então, temos a promoção a partir de agora para quinta-feira no Oi Futuro, o Robotnik. Qual é a paradinha, Nandão? É isso, 4 ingressos duplos para quinta-feira agora no Oi Futuro, 7h30 da noite. E quem ganhar ainda leva 5 catálogos da Multiplicidade, certo? E ainda mais ingressos pro show que vai ter no Oi Casa Grande, malandro. Ah, é? É, você tá de bobeira. Que vai ser no sábado. Tem um flyer aqui espetacular que o Chico Dub mandou pra gente. Bem legal. Então é isso. 4 duplos, certo? E ainda leva, se dá bem faturando... Quarta distribuição do catálogo, né? Exatamente. O catálogo da Multiplicidade, que é bem legal também. Então nós temos esses 4 ingressos duplos para quinta-feira no Oi Futuro. E temos 2 ingressos individuais. Atividade. 2 ingressos individuais para Justiça, sexta-feira, no Circo Voador. A perguntinha é a mesma. Quais são os artistas nacionais e internacionais que você considera subestimados? Participa como, Nandão? Só chegar no nosso site, no oifm.com.br, selecionando Rio de Janeiro. Aliás, fale conosco, Rio de Janeiro. Tatiana Leal está por aqui, Marcelo Clark, lá de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. Rinaldo Anjos, tem muita gente por aqui. E, então, a partir de agora, até meia-noite, a promoção é essa. Robotnik e Justiça. É, Nandão, o cintinho de segurança aí tá bacana? Vai, garoto. Tá em dia? Vai, garoto. Tem que ser um negócio bom pra todo mundo. Até porque é um dinheiro público. Não tem dono, né? É dinheiro da prefeitura. Então, tem como dar uma margem e você ganha um dinheiro. Eu ganho dinheiro, tipo, ganho, todo mundo ganha. We'll be right back. Ronca, ronca. We'll be right back. Yo, this is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. Andou, a gente não cantou ainda hoje, hein, cara? Participação frenética da nossa torcida. Temos dois ingressos individuais para o Justice Sexta-feira do Circo Voador e quatro duplos para o Robotnik, aqui ao fundo. Quinta-feira no Oi Futuro. Mais a distribuição de vários brindes à nossa audiência, à nossa torcida que lá comparecer. Basta participar do programa. Quanto tempo ainda de Ronquinha hoje? 35. Pô, tá bom pra caramba. Dizendo dois nomes de artistas nacionais, dois nomes de artistas internacionais que você julga subestimados, esquecidos por todo mundo, inclusive pelo Ronca Ronca. E aí, Nandão, aos 35 do segundo tempo, como agora, eu vou passar uma informação interessante que a gente estava formatando aqui com a curadoria, que é o seguinte: nós vamos pegar essa participação da nossa torcida, a primeira hora com os ingressos lá para o Estúdio SP e essa segunda hora com os ingressos para o Robotnik e para o Justiça, e vamos fazer um programa especial, especialérrimo, como diria nosso amigo... Quem? Gabigá! Toninho. E vamos fazer um Ronca Ronca especial Subestimados. Em cima da participação da nossa audiência. Certo. Então, além dos ingressos que vocês querem a todo custo, né? De uma forma bastante bizonha, diria eu. Vocês vão ajudar a gente formatar e alavancar esse Ronca Ronca especial Subestimados 2008. Certíssimo. Enfim, aqui é o fundo o Robotnik e antes o Justiça. Quem poderia estar nesse pacotão junto com os dois é o Heart Mold, né? Que tá mais ou menos nessa onda, né? Oi, FM. Ronca, ronca. Normal, dá no mundo fim, tu faz o mal. Oi FM. Ah, muito bem, muito bem. Fazendo os pasteizinhos, tá? Fazendo a comidinha, tá? Impossible to tell the sun to leave the sky. It's just impossible. It's impossible. Ask a baby not to cry. It's just impossible. Aquela babinha escorrendo na fronha. Que clima, hein? Hã? Dennis Brown. Como é que tá a participação da nossa torcida, cara? Putz grila, malandro. Paulo Meteiro. Como é que é o nome? Paulo Meteiro. Eu acho que é espanhol, né? Achando graça? Meu grande amigo, tô em débito com essa figura, uma figura ímpar, ser humano fantástico, Caju, rei de Brasília, pô, beijo grande, queridão. Cláudio Monteiro tá por aqui também, Gláucia Muniz Cabral, Ricardo Fernandes Perelli, perguntando qual foi a música do Ronnie Lane que tocou no programa anterior. Você se lembra ou não? Ih, é mesmo, é. Não Ronnie se lembra, Lane. Né? Não, vamos recorrer aqui a tá tudo formatado, né? Sim, sim. Na realidade não teve Ronnie Lane, teve os Small Faces. Small Faces. Foram várias músicas, umas três músicas. E o Ronnie Lane? Qual a relação dele? Dos Small Faces, sim, mas... Estava até programado aqui, ele solo. para o programa, mas acabou que não rolou. Ok. Mas como é o nome do nosso querido ouvinte? Quem quer saber é o Ricardo Fernandes. Ricardo, todas as listas do Ronca Ronca você encontra no site da Oi, www.oifm.com.br. Tá tudo mais ou menos explicadinho ali, mais ou menos, porque como o programa é ao vivo e as coisas vão trepando, né, uma canção em cima da outra, não sei o que, blá, blá, blá, blá, de vez em quando, ou quase sempre, a gente perde a noção do que foi mostrado, mas 90% estão ali. Sim. Em relação às canções que a gente mostra, né? E tem um malandro aqui, rapaz, desesperado, querendo um ingresso pro Justiça. Tá dizendo, pelo amor de Deus, nunca ganhei nada, rapaz. Nem chifre eu ganhei. Quer dizer, o cara quer ganhar qualquer coisa, mano. Ele acha que não ganhou, né? Ele acha, né? Tem um acho aí, não tem? Tem. Como é que é a frase dele? Quero um ingresso pro Justiça, nunca ganhei nada. Acho que nem chifre. Mas olha só, a escalação da rapaziada que vai entrar aqui agora, meu amigo. Esse som aí de teclado é Carla Bley, que tá vindo ao Brasil. A guitarra é Mick Taylor, gênio absoluto, ex-Rolling Stones e outros tantos. E a voz e baixo, Jack Bruce. Well, it's lost inside the day. The journey. Esse é um dos três CDs que pertencem a uma caixa Live at the BBC, 1971-1978, do Jack Bruce. Na realidade, são três concertos que ele fez para a BBC, a rádio, em fases distintas da carreira dele. O primeiro disco, bem no início, em 71, ele é acompanhado por uma banda espetacular, entre os companheiros dele, Chris Padden. O segundo disco, esse um aí, também gravado ao vivo, com Mick Taylor e a Carla Bley. Bom pra caramba, hein, mano? Olha isso. Isso é Mick Taylor, que entrou no lugar do Brian, manja? Brian. Quantos minutos de promoção, Nandão? 20 minutos. Temos dois ingressos individuais para o Justiça, sexta-feira no Circo Voador, e quatro ingressos duplos para o Rabotnik, quinta-feira, no Oi Futuro. Basta participar nessa reta de chegada do Ronquinha, dizendo dois nomes de artistas nacionais que você considera subestimados e dois nomes de artistas internacionais na mesma gavetinha. Como é a participação, Nandão? Só chegar no nosso site, no oifm.com.br, selecione Fale Conosco, depois Rio de Janeiro, e mande a sua resposta. A Viviane Rigo, malandro, tá aqui. Maurício, já cansei de pedir, pelo amor de Deus, fala alguma coisa sobre, ou toque alguma coisa sobre o The Sound. Hein? Fica pra terça-feira que vem. Tá, né? Bom, tá prometido, me né? Me pegou. Ah, é. O Rafael Matede, lá de São Paulo. Fala, rapaziada, onde é que eu encontro o CD do Ronca Ronca? Tô aqui em São Paulo e quando é que a festa vai vir pra cá? Abraço. Então vamos fazer o seguinte. Já que ele tem esse interesse assim tão preciso, Rafael? Matéria. Rafael, manda seu endereço que você, essa semana, ainda recebe pelo correio o CD do Ronquinha. Por falar em correio, vamos dar o endereço, né, Nandão? Oh, yeah. Da UFM para a nossa torcida. Hoje recebemos uma correspondência enorme. Gustavo Jobim com um disco novo, terça-feira a gente mostra. Natan, uma lenda, né? Os Correios deveriam fazer uma estátua pro Natan, né, cara? Isso aqui é o Jack Bruce ao vivo, meu amigo. É. Vamos ver, acho que ele vai anunciar a próxima música aqui, ó. Essa pessoa. Ele vai partir pra grosseria direto, né? Pieces of mine. Coisa de doido. Vamos aproveitar então para dar o endereço para onde você pode enviar a sua demo. Enfim, participe. Do Ronca Ronca da maneira mais antiga e segura que existe, utilizando os serviços dos Correios. Mande sua correspondência para OIFM, programa Ronca Ronca, Rua Jangadeiros 48, Ipanema, CEP 22-420-010. Repetindo: OIFM, programa Ronca Ronca, Rua Jangadeiros 48, Ipanema, CEP 22-420-010. O que mais diz nossa torcida, Nandão? Pô, José Carlos Soares Júnior mandou aqui uma tese de mestrado. Opa, isso é interessante. Com todo carinho. Agora? Daqui a pouco. O Marcelo tá perguntando de quem é a música que rolou antes do programa Ir à Bolívia. Não tem a mínima rapaz, ideia. Aí, porra, essa é uma pergunta que não se faz ao Ronca Ronca assim. na lata, né, sangue frio, que não dá, isso, cara. Rapaz. Amanhã a lista em oifm.com.br. O Zé Carlos está comentando aqui sobre o Johnny Alf, né, o Lance da Justiça, tá. Cita aqui também Joe Strummer, e por aí vai. Espetacular, né, cara? Mas, Nandão, uma notícia que apareceu essa semana, nos últimos dias, é mais sinistra, meu amigo, dá conta que o cidadão Josh Homme, manja, Queens of the Stone Age, ele tem um projeto que ele leva uma rapaziada ali para uma cabana no deserto. Sei. Lá onde o Obama vai sentar no troninho. E faz uns discos, né? Já lançou vários, nós já mostramos alguns aqui. E a nova rapaziada que ele vai empacotar e levar pro deserto, sabe quem é? Não. Seus amigos, os macaquinhos. Não é possível. A molecada, né? Exatamente, meu amigo. O caboclo vai perder Que é isso, cara? É, ele vai perder alguma coisa lá, cara. Ah, sim. Hein? Com o Josh Homme no deserto? Alex Turner. O Alex, ele vai perder o negócio. Tu cara. Acha? Não, tenho certeza. Loucura, ele não vai segurar a pressão. É mesmo. Conforme diz o Lobão, tem um Lobão aí pra botar? Lobiza? É. Ele não tem a paldurecência pra segurar a peteca lá, meu amigo. No deserto? Alex. Alô, rapaziada do meu Brasil, quem está falando aqui é o indefectível Lobão. Estou sempre aqui com a orelha colada no Ronca Ronca, ouvindo Maurício Valadares e suas verdadeiras pérolas e pedradas. É isso aí, rapaziada. Um abração. Valeu, abraço, cara. Mas de repente, o Alex Turner, né, sem dúvida nenhuma, um dos principais nomes, né, dessa novíssima geração aí, junto com o Arctic Monkeys, ele vai criar uma experiência, ele vai ter um amadurecimento sinistro no deserto lá, sob as asinhas do Josh Homme, que recentemente, no último disco que ele fez lá no deserto, esteve lá, mas ela tem uma paldurecência sinistra e botou o Josh Homme no tamaninho que ele deveria ficar. Isso. Sempre, é nossa queridíssima Pauly Jean. Manja? Não. PJ? Oi, FM. PJ gravou e tocou esse baixo aqui, meu amigo. Ronca. And I know what it Ronca, ronca. Here we go again. To your door, for your love, to thrill you with delight, I give you diamonds bright, the every days I will excite, make you dream on me and night, for your love, for your love, for your love, for your give you diamonds bright, There'll be days I will excite. Make you dream on me at night for your love. Ronca, ronca. I touched your golden hair, tasted your perfume. Your eyes were filled with love the way they used to be. Your gentle hand reached out to comfort me. As I staggered from my bed, I could not bear the image racing through my head. You were so real that I could feel your eagerness. And when you raised your lips for me to kiss, came the dawn, and you were gone. Well, gone, gone, gone. I had to wash the dream last night. To wash the dream. I'm not ready to face the light. I had to wash the dream. Was a dream. I'm not ready to face the light. I had too much to drink last night. Last night. Oh, too much to drink. Oh, too much to drink. Too much to drink last night. Too much to drink. Oh, too much to drink. Oi, FM. Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Isso, rapaz. Partiu da Vila, tô ligado. Assim meu zoinho faz blu-blu, maluco. De novo, Martina, saideira. Acabou o milho, hein? Acabou a pipoca também. Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Eita. Partiu da Vila, tô ligado. Que pressão, hein, meu amigo? Perguntinha de hoje foi sobre os subestimados. E pra encerrar o programa de hoje, que teve no Jumboteco, nossa audiência de Santos, foi apresentada hoje ao Ronca Ronca, uma banda de Los Angeles dos anos 60, totalmente subestimada, The Electric Prunes. Pessoal de São Paulo que participou da promoção para o show sábado de Lucas Santana e o Instituto no Estúdio SP. Atividade que o Nandão entra em contato com vocês amanhã, assim como a rapaziada que participou da promoção do Rabotnik e do Justiça, quinta e sexta, respectivamente, no Rio de Janeiro. Atividade que o Nandão entra em contato com a rapaziada que foi sorteada. Gente pra dedéu, né, cara? Agradecer a participação da nossa torcida, Vanessa Lee, de Salvador, que sempre nos passa, né, as condições... Previsão. A previsão do tempo lá. Feliz pra dedéu com o ídolo dela, né? Um, dois. O Marcelo que nós mostramos aqui com o Hurt Mode. Yeah. O disco Racing, lançado do Camelo. Mais alguma informação aos 46 do segundo tempo, Nandão? A gente por aqui, o Estevão Cazé mandando um abraço grande, agradecendo. Grande Estevão. Estaremos todos lá, queridão. Beijo, se cuida. Hoje eu estive com o Estevão, e Pitoco. Conhece o Pitoco? Uma lenda, cara. Pitoco. Não deixe de participar durante a semana, faça suas críticas, conserte as batatadas que a gente mandou ao ar hoje. Manda um momento batatada aí para nossa torcida em Santos, Nandão. Para ficar familiarizado logo, né? Porque exatamente. Vai ser muito comum. Momento batatada. Tá achando graça. Enfim, conserte a nossa batatada, complemente a nossa informação, peça sua música, enfim. Terça-feira a gente volta ao vivo e a cores com Molho Ferrugem. Beijinhos, bye bye, Ju, com beijo, tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.